você me beijou num sofá de cetim. Acordei meio assim, suspirando demais. Será que eu nasci pra sofrer? Segunda-feira vou mudar meu destino. Juro, hei de me dar bem. Juro, vou mandar cartão. Eu vi na TV uma atriz fazendo amor. Ela olhava o ator, como eu olho você, com cara de quem está no céu. Papel de boba só se for em Hollywood. Juro, eu fiz o que pude. Juro, vou pro galeão. Eu juro que dias melhores virão. Juro, vou pro galeão. Juro.